Vá a verdade ao inferno, melhor que ela é beleza. Alma tão presa pelos roedores do eterno. Queremos a essência humana mais pura, mesmo que depois seja só loucura, nem nada mais respeitemos. Pois esta é a nossa utopia, o nosso sonho anacrónico. Com um negro céu polifónico, cobrir o império do dia. E assim, rolar nos espaços, dançando, sempre dançando, no bosque eterno e sonhando, com as flores dos nossos passos. Eu vi os grandes homens na taberna, vi todos, inclusive Jesus Cristo, por sob um asterisco nunca visto, de espinhos que caíam pela perna. Estavam palestrando a beber vinho, espiando o balado das coristas. O fumo se espalhava pelas pistas e a cerveja seguia o seu caminho. A cerveja seguia o seu caminho. A cerveja seguia o seu caminho. A cerveja seguia o seu caminho. A cerveja seguia o seu caminho. A cerveja seguia o seu caminho. Sobre a condição humana, com ideias pessimistas, teosóficas, otimistas, vulgares, filosóficas, estranhas, radicais, cheirando a cana. Sentei-me malmente ao meio deles, falei, e era um só tema, uma só cena. Não sei se era de dar, mas deu-me pena. Porque os únicos homens eram eles. A cerveja seguia o seu caminho. A cerveja seguia o seu caminho. A cerveja seguia o seu caminho. A cerveja seguia o seu caminho. A cerveja seguia o seu caminho. A cerveja seguia o seu caminho. A cerveja seguia o seu caminho. A cerveja seguia o seu caminho.